Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera, e essa semana, finalmente, a gente traz um episódio mais que especial, que a gente já vinha prometendo aí, tentando organizar por trás do palco, né, e finalmente conseguimos trazer aqui convidados mais que especiais para falar com vocês numa entrevista exclusiva sobre o desenvolvimento de um dos games que mais deu o que falar nas últimas semanas aí, principalmente para quem tá ligado na indústria de jogos nacional, né? Nós estamos falando do Chroma Squad, da querida Behold Studios lá de Brasília. E aí, eu, cara, tô com muito orgulho aqui recebendo, além do Fernando Seco e do Rafa Kunen, que estão sempre com a gente aqui, mas também o Marcos Venturelli e o Guilherme Mazzaro, o Gui, lá da Behold. E aí, Marcos, tudo bem? Obrigado por você chegar aqui no podcast com a gente, viu? E aí, Guilherme, tudo bom? Obrigado pelo convite. Grande prazer. Que isso, cara. Ó, prazer é todo nosso. Gui, oi, você também, cara. Obrigadão por vir aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Obrigadão. Tá legal. Ó, a gente não vai perder tempo, cara, aqui com nada, nenhuma, né, bobeirinha, porque a gente quer tirar o máximo, né, de leite dessa vaca, que é a presença do pessoal da Behold Studios. Foi mal, tinha que fazer essa. Vou perguntar rapidinho pra vocês o que vocês estão jogando, o que tem de bom pra falar, mas, cara, tem que ser muito rápido mesmo, porque o interessante aqui é falar do Chroma Squad, mas eu queria dar essa chance. Começar com você, Rafa Kunen, que eu sei exatamente qual é o jogo que você quer falar. O que você tá achando do Witcher 3? Fala aí pra nós. Cara, eu tô gostando bastante. É, tá cedo pra falar, o jogo é gigante, assim, ele é maior do que eu esperava que fosse ainda, pelos reviews, né? Todo mundo fala que o jogo é enorme. É muito conteúdo, cara, é conteúdo de qualidade que eu tô achando muito foda, assim, todas as quests têm um significado por trás, uma história por trás, todo o conteúdo, eu me empolgo em ler tudo, em conversar com todo mundo, assim, é muito bom, cara, o sistema de combate melhorou bastante. E você, Fernando? É de sempre. Demon Souls 2, Dark Souls 2. Dark Souls 2. Tá. Ô Gui, e você, cara, você joga videogame? Não sei, né? Você desenvolve, mas... Não, então, eu comprei o Witcher 3, eu devo ter tipo umas 4, 5 horas de jogo ali. E como todo mundo, odiei o combate, mas de boa. E, é insuportável. Se resume a dar dodge pra trás e bater pra frente, dodge pra trás e bater pra frente. E eu comprei o Dark Souls 2, de Play 4 agora. Eu já tinha jogado no Play 3. E eu sempre jogo as mesmas coisas, TF2, Dota 2 e só. E é só isso. Beleza, até foi legal, semana passada eu vi, cara, quem tem PS Plus, tava com desconto, né, de 20%, tanto Dark Souls 2 quanto Bloodborne, eu comprei finalmente Bloodborne. Isso, exatamente, é por isso que eu comprei o Dark Souls. Então, mas ainda não comecei, cara, a jogar nenhum desses jogos, tô na merda, tô atolado de jogos velhos pra terminar, inclusive o Chroma Squad, não consegui terminar ainda, tô lá, acho que eu tô na última temporada, mas tudo bem. É, ô Mark, diz pra gente também, o que você tem jogado aí? Ah, não gosto de videogame, não. Você gosta de fazer joguinho. O negócio é assistir ópera. Eu faço joguinho só pra ganhar dinheiro, não. Eu também comprei o The Witcher, mas eu tô jogando... É porque nos últimos 2 dias eu tô jogando coisas que não são exatamente jogos, assim. Eu joguei To The Moon, eu acabei de jogar a Bird Story, tô jogando Sunset agora, do pessoal da Telltale. Telltale não, da... Qual que é o nome dele? Sempre esqueço. A Tale of Tales, pô. Consegui... Lembrei aqui agora, graças ao Google. A Tale of Tales. Mas eu achei interessante a observação, eu estou jogando algo que não é um jogo. Jogando a bola na parede. É porque a língua portuguesa tem essa limitação, né? Tipo, se fosse inglês, eu podia estar falando que eu tô playing alguma coisa que não é um jogo. Ia fazer sentido. É, Pode crer. Mas em português a gente fica meio limitado a dizer que jogou um negócio que não é um jogo. É, play serve pra brincar, pra jogar. Pra é, exato. Tudo. Eu tô brincando de umas paradas que não são jogos. Eu também faço isso, Mark. Bastante. A gente praticamente nem elaborou nada dos jogos que a gente tá jogando, justamente de propósito, porque a gente queria o mais rápido possível chegar para aproveitar a presença do Gui e do Marcos para falar bastante de Chrome Squad. Para quem não conhece, eu duvido que tenha alguém que não conheça, dado o sucesso desse jogo e também a qualidade dele, o quanto ele foi falado. O Chrome Squad é um game onde você gerencia um estúdio de um tokusatsu, que é um dos seriados, né, de super-heróis japoneses muito, muito populares. Eu, pelo menos, cresci com Jaspion, Changeman, depois Cybercop e Jiraiya. Né, curtia muito e, pra mim, o Chrome Squad foi, assim, né, um cara, nostalgia trip total pra essa época. E não só isso, cara, é um jogo que eu achei muito bem feito, cara, largo e profundo na medida certa. Ah, poderia ficar falando o dia inteiro aqui dele. Eu curti realmente bastante, é o jogo que eu tô jogando. Não é porque vocês estão aqui pra puxar saco, não, é porque realmente eu achei fantástico. E adicionando a isso, né, aquele elemento de Tactical RPG que vocês colocaram durante a gravação dos episódios desse estúdio, né, e além disso, toda a parte de gerenciamento, obviamente. Tem bastante, imagino, aprendizado da época do Knights of Pen and Paper, eu suponho. Então já vou começar perguntando pra vocês. Quer dizer, a Behold, pra quem não sabe, é a desenvolvedora do Knights of Pen and Paper 1 e agora do Chroma Squad. O que, que vocês podem dizer assim, que vocês levaram de um projeto pro outro? Dá pra ver, né, a cara... um pouquinho do Knights of Pen and Paper no Chrome Squad, diz aí. Eu acho que o projeto inteiro. É, né? Desde piadinha, desde o feedback, o que a gente ouviu muita comunidade depois, né, dos patches, a gente foi adicionando mais conteúdo, foi ouvindo o pessoal. Então no Chrome Squad não foi muito diferente, a gente também ouviu muita comunidade. E... não sei... Você quer adicionar alguma coisa, Marcos? Então, pra mim é ainda diferente, porque eu não participei do Knights, né? Eu cheguei pro Chrome Squad e pra mim foi um processo interessante de tentar entrar na vibe e entender a essência do que é um jogo da Behold, sabe? Tipo, foi interessante no começo, assim, a Behold veio trazendo a bagagem do Knights, eu vim trazendo uma bagagem completamente diferente, assim, do jogo tático que a gente tava fazendo na Critical, quando a Critical fechou. Então eu trouxe uma outra mentalidade, assim, completamente diferente. E aí, ao longo do projeto, acho que rolou uma troca legal aí. E, tipo, pra mim, eu demorei um pouco pra entender essa vibe de por que o Knights tinha dado tanto certo, assim. De, tipo, entender o jeito Behold de fazer jogos. Mas acho que no final a gente tava bem alinhado, assim. E o Chrome Squad, eu acho que em espírito ele é... ele tem o mesmo espírito do Knights. Você tá falando do jeito Behold, do jogo, acho que encaixa com a minha pergunta de que eu queria primeiro dar parabéns pra vocês pelo jogo, mas dar parabéns, eu acho também, não só pelo produto que vocês entregaram, mas por como vocês organizaram o escopo, sabe? De que ele é um jogo com profundidade, mas que tá na cara, ele ficou óbvio de que vocês pegaram uma coisa que vocês conseguiam... botaram na boca e vocês conseguiam mastigar, entendeu? Não foi uma coisa que vocês... porque é muito fácil, depois do relativo sucesso que vocês tiveram com o primeiro jogo, vamos fazer o melhor jogo do mundo, o maior jogo do mundo pra sempre, porque agora, sabe, por causa de um sucesso, deixar o trem descarrilhar, e não, vocês mantiveram ali, pô, vamos fazer o que a gente sabe. Cara, parabéns, isso não é... isso requer uma compostura, assim, de que é um negócio, sabe? Vocês estão fazendo o que é, claro que é a paixão de vocês, né, o que vocês queriam fazer, mas trataram como negócio e isso refletiu, assim, sabe, pegaram o que dava pra fazer e fizeram do melhor jeito possível, assim, eu acho que estão de parabéns não só pelo produto, mas como vocês foram, chegaram lá, assim. E a minha pergunta em relação a isso era se esse escopo que vocês chegaram no final, ele foi além ou vocês tiveram que reduzir O que vocês queriam? Olha aí, tirando os esqueletos do armário. Acho que essa pergunta a gente pode responder dando muita risada. Porque você elogiou o fato que o jogo tá certinho, do tamanho certo e tal. Uhum. E você não tem ideia o tanto de coisa que a gente tirou fora do jogo. Eu lembro que a gente tava numa burgueria em São Paulo, quando a gente tava chamando o Marcos pra trabalhar com a gente. E eu tava sentado na mesa do lado. O meu sócio, o Saulo Camarote, tava explicando pra ele como que era o jogo. Ah, é porque você vai poder fazer isso. E o Marcos, tipo, velho, como assim, cara? Que porra é essa, velho? Para, velho. Aí eu virei na mesa e falei, não, ainda tem isso ainda também. Ele falou, puta que pariu, velho, o que vocês estão fazendo? Aí foi muito engraçado, porque durante o jogo inteiro, durante o desenvolvimento inteiro, sempre virava e acontecia uma coisa de, peraí, isso eu não tava sabendo disso. Ah, não, é porque a gente esqueceu dessa parte e tal. Nossa, foi um... Mas assim, a gente cortou, a gente... Enfim, a gente aí chegou nesse ponto que tá, né? Mas foi muito engraçado olhando o processo, de fora, assim. Olhando de fora, porque quem tá de fora não viu exatamente o processo, né? Mas tá, o Marcos, tá, então, deve ter tido uma experiência muito mais engraçada do que eu vendo o desespero dele, né? É, por isso que eu queria trazer a pergunta, assim, porque... É, ao contrário de que muita gente, principalmente quem tá de fora, né, não, nunca fez um jogo, pensa, acha que mais feature deixa o jogo melhor, né? Mais. Só que isso só vai comprometer. Primeiro, isso não é. Mais feature não é garantia de nada, né? Só pra começar, né? Isso é verdade. E isso. É, e daí, saber escolher quais são as features, por exemplo, eu achei genial, eu esqueci o nome agora, me desculpa, mas a manobra que tu usa, não a de ataque, que tu usa a manobra de um carinha com o outro pra se locomover, teamwork, pra fazer um ataque. Cooperação. É o teamwork. Cara, essa feature, assim, pra mim, fez o jogo, sabe? Porque tem tudo a ver com o próprio, esse grupo, né? Super Sentai, esses grupinhos que eles fazem as acrobacias e antes de bater, eles se comunicam daquele jeito e tal. E, pô, eu achei fantástico, assim, traz um flavor pro jogo e, ao mesmo tempo, é uma mecânica extremamente útil pra durante o de combate, assim, achei muito foda. É, tipo, fico feliz que todas as features que vocês cortaram, essa não foi uma delas. Não, essa aí não tinha como cortar, não. Mas foi até engraçado, porque quando a gente... À medida que a gente tava desenvolvendo o jogo, a gente tava assistindo muito Sentai também. Principalmente eu e o Marcos. E a gente assistia os episódios e falava, velho, eu acho que a gente tá acertando muito bem. Porque o nosso combate é isso e é a definição dos episódios, assim. Então, tipo, uhum. A gente tinha muita movimentação, né, pra lá e pra cá. Jogava um pro lado, pro outro. Aparecia num lugar nada a ver. Dava porrada com a espada que você tirou não sei da onde. E aí vai, e aí foi. Enfim, deu nisso. É, cara, esse espírito tá presente muito, assim, no Chrome Squad. É impressionante. É, foi tipo... Foi um processo bem... Foi bem de imersão, assim. Porque, tipo, quando eu entrei no projeto, eu sabia muito pouco sobre Tokusatsu. Tipo, eu nem sabia, quando eu entrei no Chrome Squad, que o Power Rangers era... Ele reutilizava material do Super Sentai, sacou? Tipo, pra mim, Power Rangers era... Eu estranhava sim. Que mudava de cenário do nada, né? Eles estavam na cidade, agora estão no deserto e tal. Mas eu achava que era parte do charme tosco do negócio. Eu não entendia, tipo, o que tava realmente acontecendo ali, né? Mas, nossa, foi uma imersão muito grande, assim, do tipo, de assistir muita coisa e realmente... Acho que foi... Pra mim foi esse processo de imersão nas duas coisas, assim. Uma no espírito Behold, de fazer jogos, que era uma escola bem diferente da minha. E a segunda foi no estilo... A imersão no Tokusatsu, assim. De, tipo, por que isso é legal? Por que as pessoas gostam disso? Qual é o espírito disso, saca? Como que a gente pode fazer alguma coisa que, mais do que emule ou imite isso, que, tipo, seja a sua própria coisa, mas traga na essência, assim, o que é a essência do... Esse espírito Tokusatsu, assim. Eu acho que a gente conseguiu. É, foi bem uma carta de amor, assim, né? Que a gente tava falando. Tipo, que a gente sempre viu os jogos de Tokusatsu, Super Sentai, assim. E a gente gostava mais pela nostalgia, que era, tipo, todos os jogos de Power Rangers de Super Nintendo, de Mega Drive. A Mega Drive acho que não tinha, mas Super Nintendo. E se você for ver, por exemplo, a aceitação do público hoje em dia, você vai ver, por exemplo, as notas e tal. Você vê que as notas não... Acho que... Nenhum jogo tinha mais de 60. A crítica era considerada muito ruim, então faltava isso. Faltava um jogo pra esse público. Porque era uma mentalidade de jogo licenciado, né? Era uma mentalidade de jogo de brinquedo, assim. Então eles eram feitos pra empresas que elas estavam acostumadas a fazer, tipo, é, bota game, qualquer, né, coisa aí, dá slap nome Power Rangers e pronto que vende, vai. Isso, e é numa época que as publicadoras pegavam jogos que já estavam prontos, que não eram necessariamente bons, mas eram baratos, uhum, né, a gente tava começando e tal, e trocavam os sprites, branded o jogo, assim, tal, fazia muito isso naquela época. Mas estilo era... Mônica no Castelo do Dragão. Nossa, esse jogo é maravilhoso, viu? Não, é, o Mônica era bom, o Mônica era bom. Pegava um beat'em up lá, comprava o beat'em up, uhum, trocava os sprites pra Power Rangers e vambora. E é engraçado que a comunidade que gosta de Sentai, a gente tem contato com pessoal de blogs grandes, portais grandes e tal, tanto nacional quanto internacional, e o pessoal apoiou muito o projeto, porque eles acham que foi, que o projeto foi como se fosse uma, vamos dizer, uma porta de entrada para pessoas que não conhecem direito Tokusatsu e Sentai, e começasse a ser uma coisa mais amigável, menos marginalizada, que é como se fosse Sentai pra criança, Sentai pra sei lá o quê. Então, e a gente mesmo passou a gostar mais de algumas coisas, sabe? Então foi, sim, bem pra interessante. Pra mim foi uma porta de entrada. Tipo, hoje em dia eu assisto. É, exatamente. Hoje em dia eu gosto. É, isso é engraçado. Então, Gui, conta pra gente qual que é o papel que você preencheu aí na Behold e no desenvolvimento do Chroma Squad. Eu sou um dos programadores lá na Behold, um dos sócios, diretores, enfim, tem vários, uh-huh, títulos. E eu fui um dos programadores e também escrevi uma boa parte da história, junto, olha, com o Marcos. É, deu até spoiler já, então, do que eu ia perguntar pro Marcos. É, exato, foi mal, eu cortei. Não tem problema, não, tô zoando. E você, cara? Eu fui chamado pra Behold pra fazer toda a parte de game design. Tipo, todos os sistemas que a gente tem, assim, de, tipo, teamwork, audiência, design dos episódios, combate, skills, yada. Meti a mão nisso tudo. Teve muita colaboração de todo mundo, principalmente do Gui também, principalmente na parte de bosses e coisas que iam acontecer. Eu colaborei um pouco na história, escrevi algumas coisas. O bruto de tudo, assim, foi o Geek fez. Eu fiz algumas coisas, tipo, uns e-mails, eu escrevi um outro episódio na Season 4, uma coisa assim. Mas é equipe indie, né? Todo mundo acaba batendo a se mão metendo em tudo, no trabalho de todo mundo. Tudo. Exato. Colaborando pro tudo, assim. Ó, a primeira coisa que eu vou dizer já é que eu sou grande fã do texto desse jogo. Ah. De fato, cara, eu joguei em inglês e... cara... Tô impressionado com a qualidade, inclusive, das piadinhas em inglês que estão no jogo. Então, se são vocês dois ou se é mais gente da equipe, cara, eu queria dar os parabéns pela escrita, que esse jogo tá demais. Pô, obrigado. A maior parte mesmo foi nós dois. É engraçado porque tá bem polarizante, assim, né? Tipo, a gente recebeu muitas críticas sobre o writing do Chrome Squad. Eu tô bastante satisfeito, na verdade, com o jeito que com o resultado final, assim, da escrita. Eu acho que ela é justa, perfeitamente ajustada à proposta. O problema é que muitas pessoas... Exatamente isso. Muitas pessoas, inclusive reviewers, né? Eles entraram com a expectativa de ler um negócio que, tipo, conformava com o, sei lá, writing de série da HBO, sabe? Sei lá, o que, que os caras esperavam. O cara queria esperar um True Detective ali. Pois é. Eu não sei o que eles estavam esperando do nosso writing, mas... Exato. Eu acho que a gente entregou um writing... perfeitamente ajustado ao que a gente queria, sacou? Que passasse essa vibe de Super Sentai, de domingo de manhã, sabe? Uma coisa bem pra criança, uma coisa bem pura, assim, sabe? Uma coisa bem boba, tipo, mas que tenha mensagens de imaginação, de amizade, tipo, de fazer o bem, sabe? Essas coisas bem, bem Super Sentai, né? Bem tokusatsu, assim. Eu tô bem satisfeito com o resultado, apesar de ter muita gente que não ter gostado. Acho que foi bem do universo, assim. Foi bem do universo. A gente acaba sendo mais acostumado com Power Rangers, que é mais silly ainda, né, do que o Super Sentai. É pra americano, pô. Mas é engraçado porque tem umas séries que tem uns plot bem, bem profundos, assim, uhum, sabe? Envolve vamos dizer, morte de família, mortes lá o quê. Esse tipo de coisa não acontece no Power Rangers. Então o negócio é mais pesado, assim. E a gente tentou resgatar isso, tentar misturar ali entre o Power Rangers que todo mundo conhece e as séries que as pessoas não conhecem, né? Então acho que deu tudo, foi bem, É, como o Marcos falou, eu tô bem satisfeito assim com o resultado, sabe? Olha, da minha parte vocês têm que estar satisfeitos mesmo, porque acho que se destaca nesse jogo a escrita e dando uma... Cara, é igual o Marco falou, ela se ajusta ao jogo de uma maneira perfeita, pra mim, na minha opinião, pelo menos. Falando da escrita, eu tenho uma pergunta. Provavelmente vocês são como eu, quando estão jogando o jogo, vocês se perguntam, ah, como que eles fizeram isso? Como será que fizeram aquilo? Eu tenho uma pergunta já, que eu tô conversando com vocês, tenho oportunidade de sanar essa dívida. Porque no início do jogo a gente pode escolher qual personagem a gente quer pra determinado role, né? O lead, o assistente e tal. E eu me perguntei se as falas de cada personagem durante os diálogos, elas são associadas a isso? Como que decide qual personagem fala o quê? Ah, isso foi... Na verdade, a gente tem um script por trás, que são nossos episódios, eles são todos scriptados. E a gente decidiu, essa hora o lead vai falar, essa hora o assist vai falar. Ah, então, tá, então você... é por role. Então você, na verdade, tá anexando... Isso, você só tá anexando o personagem ao role ali. Mas a gente tentou ao máximo deixar os roles com personalidades. Tipo, o Marcos focou mais nisso, na verdade. É, tipo, a gente fazer pelos atores ia ser muito doido, assim. Tipo, a quantidade de diálogo no jogo é muito grande, assim. Eu acho que nossa quantidade de linhas no final de coisa escrita, assim, ficou o quê, Gui? Mais 5, 6 vezes maior que Knights? Não, foi muito maior. É, tipo, o Knights tem 2 ou 3 mil linhas no nosso arquivo de localização. E o Chroma tem quase 7 mil, tem por volta de 7 mil. É muita coisa. É muito sinistro. E tipo, o Chroma Squad é muito grande, né? Se a gente fosse fazer variação por ator, ia ser um caos completo, assim. A gente resolveu focar nos roles, né? E a gente seguiu os tropes clássicos, assim. A gente tem, tipo, o líder todo certinho. A gente tem o amiguinho que é super bonitinho e só se preocupa com a harmonia do grupo. A gente tem o nerd gadget que fala o Technobabble. A gente tem o assalto que é, tipo, bem... impulsivo e resolver tudo na porrada. São tropos bem clássicos, assim, que a gente... Você tá dizendo que o Gilead é Power Ranger rosa? Que tenta fazer a harmonia de todo mundo do grupo? Eu sou, cara. Inclusive, inclusive exatamente isso que eu fiz. Eu fiz o time do podcast, obviamente, com alguns agregados, e eu sou o lead vestindo rosa. É isso mesmo. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente liberar as cores deixou a comunidade bem aberta. Pra fazer o lore do próprio estúdio, né? Não, cara, se a gente começar a falar se a gente começar a falar da customização, a gente vai passar o dia de novo aqui. Eu só ia comentar porque é muito incomum você ter um lead, eu não sei se é incomum ou nunca aconteceu, eu não tenho certeza, um lead que não seja vermelho. Verdade. Então você pode, de fato, deixar o lead preto, sei lá, laranja, rosa, então isso deu o lead feminino, né, no caso, a lead. E eu não sei se você sabe, mas tem uma série chamada Shinkenger, que é muito foda e foi, tipo, foi muito meta, assim, o negócio. Porque, eu posso falar de spoiler da série aqui? Eu acho que não tem problema, da né? Da série pode. Ah, beleza. É, basicamente, eles no final, nos últimos 10 episódios, sei lá, 6 episódios, eles introduziram não, ela já tava lá e tudo mais, mas ela dá um plot twist na história, e ela, na verdade, é a lead de verdade do time todo, sabe? Então rola uma bagunça enorme, então a lead do time vira uma mulher, aí a própria comunidade, fora dos episódios, ficou tipo injuriada, ficou agoniada com isso, não curtiu, e daí depois rola uma aproximação maior e tal, enfim, rola um fuzuê danado que refletiu exatamente, os personagens da série refletiram exatamente como os fãs refletiram entendi. Série, sabe? Foi bem genial, assim. O Shinkenger foi muito genial. Tipo, os próprios personagens, quando a mulher se revela lead, né? A Shiva, a Kaoru lá, tipo, eles reagem negativamente. Tipo, não, lead é esse cara aqui, quem é você, sabe? Tal. Tipo, eles ficam, tipo, do lado, ficam contra ela, sacou? E aí, ao longo dos episódios, eles vão mudando a perspectiva deles e aceitando ela, e no final eles estão do lado dela, sacou? E aí foi interessante porque a comunidade reagiu igual. A comunidade passou a aceitar ela e gostar dela. Exato. Entendi, cara. Todo mundo começou a negar E aí, ao longo dos episódios, eles construíram e mudaram a perspectiva. Foi, tipo, de uma genialidade incrível, assim, o Shinkenger, em lidar com essa questão do sexismo, assim. Foi, tipo, se eu não me engano, a primeira mulher lead, né? Aham. É, eu acho que sim. Então, ou eu deixei passar ou eu não entendi direito, mas o que é o jeito Beholder de fazer jogos? Ah, sim. Tu quer dar teu ponto de vista e depois eu dou o meu? É legal. É legal porque eu vim de fora, né, e aprendi de fora. Mas acho que em primeiro lugar é porque a Beholder, ela não é um estúdio cujo foco é o sucesso, no sentido clássico, assim, da coisa. Tipo, vamos fazer um jogo pra vender muito e todo mundo pagar pau pra gente, sabe? Eu acho que a Beholder é um grupo que, em primeiro lugar, ele preza, tipo, a harmonia do próprio grupo, assim. Tipo, a gente quer ser uma família. A gente quer ser um grupo de pessoas que vive, se diverte. Tipo, é um lifestyle job, sacou? É, tipo, a gente faz jogos porque é o que a gente faz. Não porque é uma ambição, sacou? Isso reflete no design, assim, tipo... Quando eu entrei, eu tinha muito uma mentalidade que vinha muito da crítica, assim, de tentar fazer muito wow factor, de tentar fazer um negócio muito, tipo, espetáculo, muito show-off, assim, uma coisa meio ego trip, assim, de, tipo, vou mostrar que eu sou foda, sacou? E, tipo, a mentalidade da Beholder, ela é de não fazer esses spikes, assim, de, tipo, não é pra você fazer wow, sabe? A mentalidade da Beholder é uma linha reta, assim, de feel good, sacou? Entendi. É, tipo, não é um jogo pra você gargalhar e morrer de rir, não é um jogo pra você se acabar de chorar, não é um jogo pra você se divertir horrores, ele é um jogo pra você se manter um sorriso no rosto o tempo todo. Vocês estão contratando? Tipo, então, a própria, o Saulo, por exemplo, quando eu entrei, ele segurou muito a minha vontade de fazer umas coisas meio doidas, assim, tipo, eu vim, eu queria fazer tudo diferente, tudo maluco e tal, ele falava, não, a Beholder faz Old But Gold. A gente inova onde precisa, assim, onde dá um flavor pro negócio, uma identidade, mas a gente quer fazer uma coisa que seja familiar pras pessoas e tal, que, tipo, seja confortável. Eu acho que é muito isso, assim, os jogos da Beholder, eles são muito confortáveis. Tipo, o Knights é muito assim, né? É um jogo que você senta e você fica com um sorrisinho no rosto o tempo todo, assim. Eu acho que no Chrome Squad a gente procurou isso e eu acho que a gente alcançou. É, meu ponto de vista já é tipo... Nossa ideia, desde que eu entrei na Beholder, que foi, tipo, faz uns anos, foi bem quando a Beholder acabou com a grana totalmente, e a gente tava tentando reerguer ela, né? Então a gente veio do... Éramos quatro, na verdade cinco sócios, e a gente ia pra Livraria Cultura trabalhar. Então a gente começou a fazer jogos ali, digo, eu comecei a fazer, né? Eu e o Beto, um outro sócio meu. Nós começamos do zero ali, sem ganhar nada, a gente só queria fazer jogos que a gente queria jogar e tal. Então a gente começou a crescer, deu resultado com o Knights, né? Foi nosso filho maior aí. E a gente passou e levou isso adiante, sabe? Mais pessoas vieram, começaram a agregar... A Beholder começou a crescer, né? E a gente começou a espalhar esse espírito, assim, que a gente tem. E é basicamente isso, é fazer os jogos que a gente gostaria de jogar, sabe? Que a gente... queria, sei lá, que tivesse no mercado, que, sei lá, eu poderia virar pro meu amigo e falar assim, ah, pô, joga esse jogo aqui que eu fiz, sabe, é, tipo, muito divertido e tal. É mais de espalhar mesmo. Fantástico esse depoimento. É bem família, assim, sabe, o negócio. É. Eu acho que, cara, um monte de coisa, na verdade, que a gente falou aqui, serve tanto de lição pra todos nós, assim, que estamos correndo atrás de viver de games, né? É tanto essa parte do sabe, descobrir o que é o seu estilo, né? Por que você faz games? E a gente tem várias respostas válidas aí, mas essa da Beholder é realmente uma fascinante, pelo menos pra mim. E a outra coisa também, que lá no começo a gente falou que é uma lição muito grande, que o Rafa até mencionou, que é o cara que faz um gol já acha que é o Pelé, né? tem gente que acha mesmo. Eu só preciso falar mais nada, né? Vocês comentaram no começo que às vezes estão programando, fazendo alguma coisa, e alguém falava, tem que fazer isso, vocês, tinha surpresa. Então minha pergunta é como é que vocês faziam um track das features, o que é pro jogo e como é que é? Então, a gente teve umas faltas de organização, pra ser sincero. E a gente tentava... Assim, como a gente veio do Knights, que era uma equipe muito pequena, e as atividades eram extremamente específicas. Por exemplo, eu basicamente mexi na história do Knights. O Saulo programou o jogo inteiro. O Beto e o Hugo, que eram os dois artistas, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, o que eles não deviam fazer. E o Ronaldo ficava ajudando, dando ideia, enfim, colaborando com todo, assim, né? Então era extremamente definido. E era muito, muito prático. Simplesmente sentava, fazia a parada e mostrava pro pessoal e ficava por isso mesmo. Só que daí no Chrome Squad era um projeto extremamente maior, então a gente veio com aquele mindset de ser pequenininho e tudo mais, redondinho, sei lá o quê. E a gente tentou aplicar a mesma coisa no conjunto grande. Então isso claramente deixou muito a desejar, claro, vulgo atraso e etc. Mas é... Então... E bagunçou a gente, né? Então é... Isso daí acabou que a gente esquecia de alguma coisa que a gente tinha mencionado. Aí a gente é muito de fazer reunião. A gente é muito de fazer reunião no meio do nada, assim, de repente, falar, nossa, ia ser massa se tivesse aquilo. Aí todo mundo topa, só que daí esqueceu depois, sabe? Então. Então eu acho que foi muito disso, assim. Tá, legal. Olha, esse papo tá fantástico realmente, mas um assunto que eu não posso deixar de entrar aqui, que acho que vai ser também de muito interesse do pessoal, porque vocês são a primeira oportunidade que nós temos de falar com alguém que fez uma campanha bem-sucedida no Kickstarter e usou isso para viabilizar o seu jogo, né? E, claro, o Kickstarter muito falado hoje em dia, tá tendo até uma vibe bem negativa no momento, muita gente falando que esse pessoal pede 400 mil, mas na verdade espera 1 milhão, né? E esse tipo de coisa. E, cara, eu queria saber primeiro, assim, de vocês, né, bem no geral, como é que foi a experiência do Kickstarter? Ela deu mais trabalho do que você esperava que fosse dar? Ela deu o resultado que você esperava? Depois, quando o jogo é prometido para uma data e atrasa, como é que é essa recepção? Fala o que vocês acharam no geral disso aí. Essa questão do só pegar aqui pelo atraso para não esquecer. O feedback dos backers foi muito bom, na verdade. A gente falava, a gente tá precisando disso, a gente tá com o jogo assim. A gente, infelizmente, vai atrasar por causa disso. E o feedback dos backers era, cara, toma o tempo que vocês quiserem, mas façam o jogo. Tipo, era isso. O propósito deles não era questionar que tava atrasado. Era questionar... Claro que às vezes as pessoas questionavam e tal, enfim, faz parte. Mas o grande medo deles era justamente o jogo não lançar ou ser cancelado ou etc. Porque quanto mais se atrasa, o dinheiro vai indo embora, né? Certo? E as pessoas começam a ficar com esse tipo de medo. Não pelo fato de que tá atrasado e nunca vai lançar. Mas assim, fazer o Kickstarter foi um processo extremamente trabalhoso. O Marcos não tava com a gente na época. E a gente passou, acho que, um mês ou mais. Tipo assim, a gente produziu um pedaço do jogo. O mínimo do mínimo do mínimo pra gente ter o que filmar, né? E ter o que gravar, o que mostrar, pra ter pelo menos uma ideia de como seria o jogo. E daí, depois disso, a gente ficou um mês fazendo montando o Kickstarter, lendo e relendo os textos, relendo e relendo os pledges, valor. Não, o valor a gente foi decidir mesmo, acho que era, tipo, sei lá, uns 2 dias antes. Então foi bem difícil, assim, a gente subiu muito valor, desceu muito valor e ficou por aquela ideia maluca, assim. E o problema do Kickstarter é que você quer se destacar na comunidade, né? Então, tipo, e a gente não criou o Kickstarter pelo dinheiro. A gente criou o Kickstarter justamente pela comunidade. Porque a gente queria saber se tinha gente que tava querendo aquele tipo de jogo, sabe? Então você acha válido o Kickstarter como até uma ferramenta para você medir a temperatura do mercado, mais até do que angariar lá o backing antecipado, né? O cara que quer comprar o jogo e paga antecipado. Muito mais. Sim. Com certeza. O dinheiro mesmo, se você for ver, a gente... Pô, acabou no meio do projeto. No meio não, né? Nos primeiros meses do projeto. Então, o que vale mesmo, o que realmente valeu foi a comunidade, porque quando a gente lançou uma versão, lançou o beta, sei lá o quê, a gente tinha muito feedback. Sim, das pessoas. A gente teve um fórum pra manter, a gente teve uma comunidade extremamente ativa, assim, do começo ao fim do projeto, e é ativa até hoje. E essas pessoas defendem a gente, essas pessoas vão lá no fórum do Steam e postam quando a gente não posta, sabe? Então, Então cria um negócio bem... É valiosíssimo. Bem valioso, de amor, assim, sabe? Você cria certo contato com eles, eles trocam ideia contigo, eles se sentem muito felizes por estar ajudando no projeto, por estar presente no projeto, sabe? Então é uma relação muito interessante. Inclusive, a gente tem conteúdo feito pelos backers, tipo uns e-mails, umas coisas assim. Que foi muito responsável pelo nosso sucesso, assim. Por exemplo, o Total Biscuit estava jogando o jogo recentemente, e ele tweetou, assim, tipo, achando muito massa uma parada. Que quem fez foi um backer. Olha. Então, tipo, foi incrível, assim, ver, tipo, caralho, olha que massa, sabe? E, tipo, se pra gente já é incrível, imagina pra pessoa também, sacou? Tipo, ela realmente teve uma experiência de game dev, mais do que só comprar um produto, né? É verdade. Exato. E, assim, pós-Kickstarter, teve o trabalho no mês do Kickstarter, aí teve o trabalho todo de montar o projeto, e depois do Kickstarter, durante o Kickstarter, na verdade... A gente teve o trabalho absurdo de manter, de responder e-mail, de responder pergunta, de sei lá o que, todo mundo queria fazer entrevista, todo mundo sei lá o que. Então isso foi muito custoso também. Então basicamente esse mês depois a gente não conseguiu trabalhar. E ao longo do projeto, a gente eventualmente, caraca, ainda tem que colocar aquele backer lá, não sei o que. Nossa, tem esse NPC, puta merda, tem aquele cara que é ator, não sei o que. Nossa, isso foi muito trabalhoso. E a parte física. Então, além disso, ainda tem a parte física que a gente tá pra entregar. Uhum. Então tiveram várias coisas, por exemplo, teve comic que a gente não chegou a fazer ainda, porque a gente ficou travado. Enfim, tiveram várias coisas que agora que terminou o projeto, a gente tem que olhar e falar, velho, tá faltando tudo isso agora. Então é extremamente trabalhoso. E quanto mais você quer oferecer pra fazer sucesso e pra ser atrativo, acaba prejudicando no final, assim. Tem que ter um cuidado, né, com o que você está oferecendo exatamente. Tem. A gente é totalmente novato de Kickstarter, né? Tipo, a gente nunca tinha prometido... A gente nunca tinha feito um projeto Kickstarter. Então a gente imaginou, foi aquele, o começo da conversa, né? A gente falou que tinha um zilhão de features. Tinha até multiplayer no nosso Kickstarter, né? Mas deixa pra lá. E... Enfim, daí acabou que... A gente foi cortando, não cortando, tirando, mas cortando, melhorando o jogo, e deu no que deu, sim. Maneiro, cara, olha, no lugar nenhum a gente ia ter esse insight, sabe, sobre o que passa, né, por dentro da empresa que, como vocês, faz um Kickstarter de tanto sucesso, que eu acho que realmente foi diferenciado, na época, inclusive, que foi lançado, era muito, muito original, assim, uma das coisas que mais chamou a atenção foi quão original era a ideia E acho que, pô, colocá-la à prova aí num Kickstarter e ver que tinha realmente, né, uma demanda pra isso, deve ter sido fantástico mesmo. Pra nós aqui, só aprender com essa lição de vocês já é fantástico. Então, aproveitando para dar um aviso aqui para todo mundo, vocês já estão cansados de saber, né? Já há duas semanas que a gente está correndo com a nossa pesquisa de opinião do Podcast 2015. E olha, quem preencher está concorrendo ao sorteio de um game da EA à sua escolha. Lá no final da pesquisa você vai ter a oportunidade de colocar o seu nome, seu e-mail e as plataformas que você possui pra gente depois fazer o sorteio aí, né? Vou fazer de alguma forma, né, vamos dizer, online, que vocês possam ver o sorteio acontecendo, ainda não decidi como exatamente vai ser feito, mas a gente vai fazer. E ó, essa é a última semana, a última oportunidade pra você que ainda não preencheu. E lembrando, ó, essa pesquisa, cara, vai ajudar a gente demais em trazer novos conteúdos aqui e decidir o que a gente vai fazer para crescer ainda mais o podcast, para deixá-lo ainda mais com a sua cara, né, mostrando aquilo que você quer ver e ouvir aqui no podcast. Então, preencha lá se você ainda não o fez, concorra ao game da EA, você tem mais uma semana. Na semana que vem, no dia 9, a gente fecha a pesquisa e aí, depois disso, vamos fazer o sorteio e mandar o game, beleza? Pod Quiz. Pô, chegamos então ao Pod Quiz musical. Eu sei que, cara, é até triste a gente terminar, né, esse episódio, porque tão cheio de insight, cara, muito, muito valioso da galera da Verhold que nos acompanhou hoje aqui. E Olha, mas a gente vai fazer nossa brincadeirinha que é sempre de praxe aqui, que é o podcast musical. Eu vou tocar aqui pra vocês a musiquinha da semana passada, inclusive, né, pro Gui e pro Marcos, ver se eles sabem aí qual é o podquiz. Esse foi até fácil, assim, muitos dos nossos ouvintes conseguiram adivinhar. Então, ouçam aí o podquiz musical da semana passada, número 13. Alguma ideia aí? Rafa, você que não tava aqui semana passada, sabe que jogo é esse? Não. Pode crer, eu acho que é Braid mesmo. É Braid, é isso aí, ó. Nossos ouvintes, cara, responderam em peso, né? É quase que inconfundível, né? Se bem que o Seco achou que era o quê? Era a última, né, Seco? Não é a última, não. É, cara, o masterpiece do Jonathan Blow, Braid, um dos meus jogos, cara, que tá no meu coração. Falando em fazer um gol e achar que é o Pelé, né? Falando em Pelé. 12 anos. Muito bom. Acho que caiu bem. Cara, quando eu joguei Braid, foi nos jogos que, tipo, me inspirou, tipo, fazer jogos. Sabe? Claro. Nossa, Braid é foda, cara. De lá pra cá, eu já tô no meu terceiro. O bicho tá lá ainda. E foi um dos jogos, assim, junto com Castle Crash, naquela época, assim, que foi o Rise dos Indies, assim. Absolutamente, é o Xbox Live Arcade, Summer of Arcade, etc. Foi um dos responsáveis pela criação do movimento. É, sem dúvida. E a galera que acertou, né, o Braid, que foi o podcast musical, como eu falei, muita gente conseguiu, então, ó, segura as pontas aí que tem nome pra caramba pra falar aqui. O primeirão foi o Dennis Corte, depois o Sr. De Morelli, o Ricardo Silva, o Vinícius Nakamura, o Mega Ronks, o Felipe Broco, o Bruno Diniz, o Rodrigo T., o Rafael Kennedy, o Peter Lange, o Euclides Domingos, o Fernando de Mello, o Rodolfo Xavier, o Wesley M. Senna e, por último, o Carlos Baroni, que falou que largou a louça, deixou o prato cair, o cacete lá, pra correr pro computador e responder o podquiz musical. Então, parabéns, Carlos, você ganha aí o nosso abraço e um teclado sujo de detergente, viu? Tá aí, essa semana a gente tem, como é de praxe, mais um podquiz musical pra deixar pra vocês, ouvintes, aí, adivinharem. Vou tocar aqui pra vocês, podquiz musical 14. Echo the Dolphin. Cara, você passou pertinho. Sério? Nossa, não faço a menor ideia. Eu vou até... Bom que você tenha falado isso, que fica de dica, porque eu acho que esse tá bem difícil. Rafa, Fernando, alguma ideia? Não. A galera sempre pede, assim, no podcast musical pra gente colocar jogos mais antigos, então talvez eu tenha exagerado um pouquinho nesse, mas fica aí pra vocês, ouvintes, adivinharem. Escreve lá no Twitter, PodQuestBR, ou deixa um comentário aqui no post desse episódio, episódio 104 do PodQuest. Então é isso, olha, eu espero que vocês aí que estão ouvindo tenham apreciado tanto quanto nós aqui que estamos fazendo esse episódio, né, o insight, né, a opinião e as histórias fantásticas que o Gui e o Marcos, né, vieram aqui nos, né, nos brindar, né, nesse episódio do podcast. Olha, eu vou, né, já rasguei cedo bastante aqui, mas tem que falar mais um pouquinho, sim. A Behold, eu sou grande fã, eu já era fã do Knights of Pen & Paper e agora com Chrome Squad, cara, deixa os naysayers falarem o que eles quiserem, mas é um jogo muito bem escrito, muito bem desenhado, né? O design dele muito bom e, porra, cara, só tem que dar os parabéns a vocês e ficar curioso pra ver o que mais vocês vão fazer com o jeito Behold de fazer jogos. Não, mas então, olha, muito obrigado, viu, Gui e Marcos, pela presença de vocês. E, cara, o podcast tá de portas abertas pra quando vocês quiserem, cara, vir aqui anunciar, falar qualquer coisa. Falar com os nossos ouvintes aqui sobre o que vocês mais estiverem aprontando aí. Obrigado, tá? Bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a vocês, cara. Obrigado aí pelo... Foi uma hora de diversão aí. Que bom, que bom. Obrigado a vocês por fazer o jogo que a gente adorou jogar até agora. E parabéns pelo sucesso e mal posso esperar pra ver o que mais vocês fazem. Eu achei muito incrível vocês falarem na boa, assim, das coisas que aconteceram, saca? Porque é muito difícil a gente sempre convida um monte de gente aqui, tem um monte de especulação sobre o que acontece nos indies, quando a gente chama um outro amigo, em geral eles nunca conseguiram ter sucesso, assim. Então é muito legal, tipo, ver o pessoal, assim, que consegue fazer alguma coisa, tem uma visão e tipo, consegue falar abertamente disso, assim, e você vê que tipo, tudo tão kinda obvious, mas que não é, saca? E todo mundo esquece, saca? Daí, tipo, isso que eu achei mais incrível, assim, sabe? Acho que essa aqui é a grande lição, né, Seco? Então, ó, a gente fecha aqui, podcast 104. Achei fantástico, como já cansei de falar. A gente fala com vocês de novo semana que vem. Deixe seus comentários aí, fale com a gente no Podcast BR no Twitter ou no Facebook. Você já sabe quais são os canais. Giliar Lopes se despede daqui. Um abraço e tchau!